A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte, aqui nas ondas da Transamérica Foz, até meio-dia em 104.5 e transamericafoz.com.br. Eu faço aqui uma pergunta, né? Mentalize por aí e responda. Você acredita em coincidências? Olha, se não acredita, suas crenças podem ficar fortemente abaladas depois dessa história verídica que eu vou lhe contar, que foi registrada, né, aqui mesmo na fronteira, na tarde agora de quinta-feira. Pois bem, no finalzinho da tarde de quinta, um caminhão carregado com latinhas de cerveja foi fazer a curva, né, para entrar ali na rotatória do Charrua e o que aconteceu? Bom, acabou tombando para o lado e espalhando a carga de latinhas pelo asfalto, né, bloqueando o trânsito em uma das pistas e fazendo com que a galera corresse para lá, não para ajudar o motorista, mas para pegar as latinhas, claro, né, enfim. Ocorre que também na tarde de quinta-feira, mesmo dia, mesmo período, no prolongamento da BR-277 território paraguaio, né, a Ruta Internacional 7, ali em Ciudad del Este, mais concretamente na marginal da rodovia, né, no lado ali da Avenida San Blas, um caminhão carregado com cerveja também tombou nas imediações do quilômetro 4 e espalhou a carga pela pista. Pois é, né? Por lá o pessoal também foi ligeiro, se apressou em carregar o que podia, né? Do lado de cá a cerveja foi Kaiser, do lado de lá foi Skol. E é uma maravilha, né? Que coincidência mais louca, dois caminhões com cerveja tombando no mesmo dia aqui na região de fronteira. E por falar em maravilha, né? A palavra que eu usei ali antes, vamos ao quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E o destaque de hoje do quadro Maravilhas Daqui vai para um atrativo bem específico que pode ser apreciado de locais como o Complexo Turístico Marco das Américas, junto ali ao Marco das Três Fronteiras, região sul de Foz do Iguaçu. Trata-se do pôr do sol no encontro dos rios Paraná e Iguaçu, um espetáculo sensacional que em qualquer época do ano colore o céu da fronteira com uma incrível palheta de cores, refletidas ali também nas águas da junção entre dois dos maiores rios do continente. Para os moradores de Foz do Iguaçu, o acesso ao Complexo Turístico Marco das Américas é gratuito, não precisa pagar nada, né? E há também uma opção adicional, hein? A possibilidade de desfrutar de um drink ou até mesmo de um jantar no restaurante Cabeça de Vaca, situado junto ao Marco das Três Fronteiras. E para ficar tudo ainda melhor, tiveram início nesta semana as obras da segunda etapa do Complexo Turístico Marco das Américas, que incluem ali a construção de estruturas temáticas alusivas às missões jesuíticas. Outras informações você encontra no site marcodasamericas.com.br ou então no Facebook Complexo Turístico Marco das Américas. E chegamos agora àquele momento do programa em que compilamos algumas das notícias mais, digamos assim, esquisitas, né? Notícias mais esquisitas da semana e teve de tudo, né? Porque sempre tem, é impressionante, afinal, se a internet realmente serviu aí em algo para a humanidade nos momentos de ócio, né? Foi para revelar que o mundo é um lugar bizarro, mais bizarro do que a gente imagina. Eu poderia falar do homem chamado Ken Ham, dos Estados Unidos, que se define como criacionista e acredita, por exemplo, que a Terra tem 6 mil anos de idade e que humanos e dinossauros conviveram lado a lado na pré-história. Parece coisa de filme de desenho dos Flintstones, né? Impressionante. O que é que ele inaugurou nesta semana? Olha só, uma réplica em tamanho natural da Arca de Noé, que custou mais de 340 milhões de reais. Ah, dinheiro que veio de doações. E, segundo ele, seria, né, uma réplica extremamente fiel à realidade. Gostaria de saber como foi que ele conseguiu a planta original dessa arca, né? Ok, mas deixa pra lá com essa notícia. Eu poderia falar também da estilista amadora Sarah Louise Bryan, que pediu nas redes sociais que pessoas de todo mundo enviassem a ela pelos pubianos para fazer um modelito especial com saia longa e corpete. Bom, claro que o pedido foi atendido, né? Para esse tipo de coisa não falta doador. E ela mesmo fez aí a tal da roupa de pelo. É nojento, eu não vou entrar em detalhes porque é um assunto realmente nojento esse aí. Nosso assunto principal da semana mesmo vem da Inglaterra, onde uma mulher de 27 anos, Laura Carson, teve a brilhante ideia de encher uma piscina inflável. Sabe essas piscininhas infláveis? Enfim, né? Uma encher a piscina com feijões e molho de tomate. Em vez de água, feijão e molho de tomate. Piscina cheia disso. E convidar bebês da cidade de Stockport para brincar ali no local. 9 bebês foram levados pelas mães até a piscina. A maioria não só não gostou, como fez aquela sujeirada danada, né? A ideia, óbvio, não deu certo. Vai saber qual era o objetivo também, né? E acabou deixando aí o cômodo utilizado para o experimento, né? Nas palavras da própria Laura, como nojento e fedido. Bom, se isso fosse aqui no Brasil, obviamente aqui ninguém faria nada do tipo, né? Porque você já viu o preço do feijão e do tomate também no mercado? Não dá para jogar fora, né? Fronte Transamérica até meio-dia. Programação musical aqui no Front e explicando aí pra quem está chegando agora, né, no começo do programa de hoje, nós fomos interrompidos por um suposto maluco do comando, enfim, né, um tal de mano do comando, mandando aí um salve geral pros malucos de São Miguel, dando uma bronca, inclusive, nos moleques que gravaram áudio aí dizendo que eram de uma organização criminosa e provocaram nesta semana o fechamento de escolas e a mobilização da polícia, com certeza ali em São Miguel do Iguaçu. Enfim, né, só que o cara, ele não parava de falar não, hein. Esse sujeito aí, né, que veio dar o salve aqui no programa, ficava ameaçando o tempo inteiro, fazendo ameaças malucas, enfim. A dúvida é, será que ele ainda está falando, ainda está ameaçando? Eu vou abrir aqui o canal de escuta, vamos conferir. Ó a voz dele aí, ó. Tá ligado aquele sorvete? Aquele sorvetinho que você gosta? Nós vai lá na sorveteria antes de você, mano. Nós vai comprar tudo, tá ligado? Nós vai comprar e jogar fora. Só pra você não comprar teu sorvetinho, mano. Ficar na fissura aí, tá ligado? Fica de gracinha não, vacilão. Nós é foda, não bobeia com nós não, louco. Tá ligado a tua cervejinha? Nós vai invadir o sistema do mercado e mudar o preço, tá ligado? Quando você passar lá no caixa, vai tá mais caro, mano. Você vai ficar sem dinheiro pra pagar, tá ligado, vacilão? Mexeu com nós? Bagulho fica louco. Nós vai mudar o preço do pão de alho, da salsicha. Você não vai fazer cachorro quente, mano. Nós vai acabar com a batata palha. Nós vai comprar tudo da Pepsi, tá ligado? Nós vai comprar até teu chocolatinho, vacilão. Você vai se arrepender, não vai ter nada pra você, mano. E não para mesmo, né? Impressionante. Mais de 40 minutos de ameaças já. Vai acabar entrando pro Guinness, hein? Front Transamérica até meio-dia. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love. Feel Programa Fronte aqui na Transamérica Foz e hoje especialmente está mais indigesto do que de costume receber aqui o alemão da Transamérica Foz, porque hoje é 9 de julho, ontem dia 8, tivemos aí o aniversário, o segundo aniversário de uma data especialmente desagradável. Você tem alguma coisa a falar aí a respeito desse 8 de julho, alemão? Bom dia! Bom dia, Schlebe, eu tenho sim, chupa! 8 de julho de 2014, 5 horas da tarde, no Mineirão, em Belo Horizonte. Bom, você sabe o que aconteceu, né? Brasil e Alemanha, semifinal da Copa do Mundo. Enfim, vou parar de falar por aqui, ou não, né? Porque esse é seu assunto, pelo visto, hoje, alemão. Então, eu que trouxe esse polo que tu tá vendo aqui, bem gostoso, com essa velhinha de 2, o X e mais o 71 tá em cima desse polo, né? Nas cores vermelho, preto e branco, né? Só pra velhinha pra mim fazendo favor aí, em homenagem, ô Schler. Soprar velhinha? Que soprar velhinha? O que, rapaz? Você tá de brincadeira comigo? Sopra aí, vai! Vai, né? Tá bom, vamos soprar isso aqui antes que pegue fogo. Vamos lá, alemão, foi bom pra você? Olha, pra mim foi ótimo, né? E como foi pra vocês? Infelizmente a gente fica lembrando disso dia após dia, né? Mas vamos lá, 2 anos do 7-1, vocês, alemães, enfim, chegaram como bons amigos, né? Os brasileiros abriram as portas da casa pra vocês, etc. Vocês aproveitaram, né? Olha, mas tu pode ficar tranquilo agora, né? Na verdade, o Brasil tem que comemorar, né? Já tá 732 dias sem tomar gol da Alemanha, né? Desde aquele fiasco. E nós fizemos aqui, Guilherme, o povo inteiro, né? Da Transamérica, uma retrospectiva, né? Uma retro... o quê? Retrospectiva. Seria a retrospectiva desses 2 anos, enfim, de sacanagens que nós brasileiros estamos tendo que ouvir por causa de vocês, alemães, ou por causa do Filipão, sei lá, né? Pra começar, quem bota o Filipão de técnico não pode reclamar da Alemanha, né? Se bem que o técnico lá, o Joaquim lá, ele gosta de tirar um tatu do nariz e coçar o saco, né? Mas isso é coisa de macho, né? Então a gente fez uma retrospectiva, né? Pegando o que as pessoas, né, famosas falaram naquele dia, após e depois, né? A gente começa pelo Mano Menezes, que era o antigo treinador. Ele falou o seguinte: pelo menos eu não convocava Jô e Fred. Eu tinha que falar abre guampas ali antes, né, pra fazer a frase. Tá, mas deu pra entender, né? Deu pra entender. Vamos colocar aqui umas claquetes de risadas no fundo. Pera aí, calma aí. Pronto. Agora ficou engraçado. Obrigado. O ex-presidente, né, o Lula, ele disse o seguinte, né? Ele teve uma visão mais positiva. Abre guampas. Aspas, digo. Ainda bem que foi só 7, porque só tinha mais 2 dedos pra contar. Solta a risada aí de novo. Diego Costa. Abre aspas. Ainda bem que eu sou espanhol. O Tadeu Schmidt fazendo o fantástico da semana seguinte. É tanto gol que se a Alemanha fosse pedir música no Fantástico, ia ter que ser Faroeste e Caboclo. O Ronaldo, comentarista da Plim Plim, e que foi o fenômeno, né, das Copas. Era melhor ter feito hospital mesmo. O Thiago Leifert. Entramos pra avisar que amanhã o Globo Esporte começa cedo, pra dar tempo de passar todos os gols da Alemanha. O Skank, naquela época, lançou uma nova música. E ela tinha mais ou menos assim a letra: Fred na área, não altera o placar, bola no ataque, Fred não consegue finalizar. Um sucesso na Copa, né? E depois disso, o Fred se manifestou. Ele disse o seguinte: viu, eu não tive culpa nenhuma. Eu só tava paradinho no meu cantinho. E a presidente Dilma, na época, também se manifestou. E ela fez a seguinte manifestação: sabe o que é isso? Falta de imposto. E por último, depois disso tudo, semana que vem vai ser lançado um novo Globo Repórter. Fred, onde vive? O que ele faz? E pra que serve? Uma dica é procurar aí num órgão regulador aí de trânsito, né? Deve ter um monte deles por lá, ó. Chilherbe. Então, só algum das retrospectivas, né, que é muito gostoso lembrar disso, tu traz muitas alegrias pra gente, assim. É que nem comer um salame com ovo de manhã no meio do pão ali, com chimia também, né? É muito bom. Com certeza que é muito bom. Agora, falando em recordar coisas boas, né, relembrar, alemão, como é que foi a seleção da Alemanha nessa semana, inclusive? Parece aí que eles jogaram contra um anfitrião numa semifinal, só que esse anfitrião não era o Brasil. O que aconteceu? Conta pra gente aí no jogo contra a França. É por isso que nós gostamos do Brasil, né? A França não é porcinha, né? Foi nem um pouco. O girou pra cá, girou pra lá, né? E azedou. Alemão da Transamérica fazendo essa visita desagradável aqui no dia de hoje. Bom, esperamos que em 2018, ou melhor, agora, né, nas Olimpíadas, não tenhamos Brasil e Alemanha. Quer dizer, eu espero. Você espera que tenha Brasil e Alemanha? E a Alemanha vai chocar essas Olimpíadas aí? Vai? Meu Deus do céu, né? Mas eu não tenho medo de nada, né? Nosso negócio é estar lá corneteando, né? A produção aqui acabou meus papel pra falar. A produção tá mandando eu buscar lá no banheiro mais uns papel. Isso aqui só vai picar ruim porque o Chilherbe vai ter que editar, né? E papel que vem no banheiro eu não edito de jeito nenhum. Alemão, tchau, cara. Obrigado, viu? Tá bom? Tu sabe que se tu continuar falando comigo vai dar cagada, né? Vamos parar por aqui, então. Música no Front Transamérica. Vai valer a pena de verdade. Música aqui no front e depois do bate-papo com o alemão, está na hora de um sopro de inteligência neste programa, né? Vamos conversar com ela, a mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Tudo bem com você? Bom, eu estou ótimo. Estou ótimo. E você, mulher do Google, como está? Muito feliz de estar aqui com você e seus ouvintes. Maravilha! As Olimpíadas estão chegando, a tocha já passou aqui pela fronteira, né? Nós podemos fazer hoje, inclusive, uma espécie de oráculo esportivo aqui na sua participação? Claro, Guilherme. Sempre faço tudo o que você quer. Tudo que você me pede. É, mas calma lá, hein? Assim você me deixa em maus lençóis. É verdade. Já está na hora de trocar os lençóis. Que isso, mulher do Google. Bom, vamos lá. É o seguinte, hein? Dúvida que não quer calar. A seleção da CBF, que dessa vez não é a seleção do 7-1, né? É uma seleção sub-23. Ela conseguirá o ouro olímpico agora em 2016? Ou será eliminada pela Alemanha ou por alguma outra seleção qualquer nessa disputa? Sim. Sim, exatamente o quê? Sim, não posso prever o futuro com tanta exatidão. Mas existem grandes chances de que o Brasil chegue pelo menos na final do torneio olímpico, como em Londres. Se isso acontecer, as chances serão de 50%. Medalha de prata ou medalha de ouro. É, seu senso de humor é realmente peculiar, né? Outra pergunta aqui. Conseguirá o Brasil atingir seu recorde histórico de medalhas olímpicas? Acredito que sim, Guilherme. Se não for agora, em casa, será só na Olimpíada de São Nunca. Ok. E qual será o país com maior quantidade de medalhas agora nos Jogos Olímpicos de 2016? Será uma briga boa entre Estados Unidos e China. Acredito que os chineses ganham. Vou anotar aqui para cobrar depois, hein? Vamos lá. França ou Portugal? Quem leva a Eurocopa? Portugal vencerá a França. Vitória por 2-0. Dois gols do Cristiano Ronaldo. Um gol aos 3 minutos de jogo. Outro gol aos 30. Em falha da zaga francesa. Caramba, quanta precisão, hein? Como foi que você chegou a esse resultado, mulher do Google? Observando você jogar FIFA, Guilherme. Foi o que o FIFA previu, não é mesmo? É, mulher do Google, só que aquele Cristiano Ronaldo lá, aquele do FIFA, olha, ele joga bem mais bola que o jogador da vida real, né? E falando nisso, estamos aqui falando da final da Eurocopa, né? Que será transmitida no domingo para todo o país, na TV aberta, no horário tradicional do Brasileirão, que foi remanejado, inclusive, para sábado, né? E nem sequer falamos da final da Copa América, que nem teve transmissão na TV aberta aqui no Brasil. Eu gostaria de saber de você, inclusive, né? Por que que isso acontece, hein, mulher do Google? É que o brasileiro fala do argentino. Diz que o argentino se acha europeu. Mas o brasileiro é o primeiro a virar as costas para o continente. Achar que não é latino-americano. Valorizar o que vem da Europa e da América do Norte. E desprezar o que é nosso. Mas não se preocupe. Papai do céu tá olhando. É, tem também questões contratuais aí, enfim, né? Mas, ó, mulher do Google, você realmente disse algumas verdades incômodas agora na sua análise, né? Você volta na próxima semana aqui nas ondas do front? Volto sim, Guilherme. Tenham todos uma ótima semana. Um excelente sábado. Um excelente domingo. Fiquem com o pai. Mulher do Google, todas as semanas aqui no front Transamérica. E vamos agora a um brevíssimo intervalo aqui no front, né? Novamente sem o Zé Mariano pra cantar pra gente, pra chamar o intervalo, né? Uma pena. Mas na falta do Zé, vamos abrir aqui o canal novamente. Tem aí o tal do maluco do comando fazendo suas ameaças, né? Mandando suas ameaças aí pra galera que passou trote na polícia em São Miguel. Vamos escutar aí. Continua falando, não para, né? Tá ligado a rua da tua casa? Mas vai abrir um buraco bem na tua esquina, mano. Bem na tua esquina pro teu carro dar pipoco, tá ligado? Nós vai botar taxinha na saída da tua garagem, mano. vai botar prego, nós vai soltar pombo na tua garagem, mano. Pombo pra eles fazer sujeira, pra eles fazer sujeira no teu carro, tá ligado? Nós vai cortar tua água, mano, pra você não conseguir lavar e sair com o carro tudo sujo, tá ligado? E ainda hoje tem o quadro do 7-1 da semana e muito mais. Pronto, Transamérica até meio-dia. Olha só, não para, rapaz. Pombo pra eles fazer sujeira. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.